A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa A Escola e o Meio. Ao longo do programa, ficamos com a boa música sugerida pelo João Oliveira. E de seguida, Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. No Jardim de Infância de Barreiros, em Leiria, há um santuário para polinizadores, com um hotel para insetos e as suas flores preferidas. Nesta escola, os alunos já não abrem mão da conveniência com estes animais tão especiais. Em outubro de 2020, o Jardim de Infância candidatou-se ao projeto de Ciência Viva, Desafio Polinizadores em Ação. E muito trabalho já tem sido feito pelos seus 20 alunos, dos 3 aos 6 anos, para transformar este jardim de infância num local amigo da vida selvagem. Para esta educadora, este projeto tem sido muito importante na aquisição de competências essenciais da educação pré-escolar. É nesta fase que as crianças adquirem conhecimentos e fazem aprendizagens que podem ficar para toda a vida. As crianças brincando, aprendem tudo sobre o mundo que as rodeia e é já no jardim de infância que se inicia este projeto de descoberta e entusiasmo. Diana Martins nota alterações nas crianças desde o início deste projeto, dedicado aos polinizadores. O desenvolvimento deste projeto tem marcado muitas crianças. Elas já perceberam que podem ter um papel fundamental na preservação da natureza. Espontaneamente observam e contemplam insetos e flores, tendo o cuidado de não fazer mal nem destruir. Hoje, as crianças têm a percepção de que os polinizadores são muito importantes para a vida do planeta, explicou Diana Martins. Aprenderam que são eles que trazem o pólen, que se espalha na terra e que por isso nascem as flores e plantas, que são alimento de muitos animais e das pessoas. Para estes meninos, as abelhas que sobrevoam as flores do seu jardim de infância são verdadeiros super-heróis da polinização. Parece que é importante que a educação comece assim, a educação ambiental, por exemplo, o respeito pela natureza e até ter a noção de como os polinizadores são importantes para todos nós, seres vivos. Parece que é importante que comece assim tão novo no jardim de infância. Sim, acho que é muito importante. Afinal, é desde pequenos que nos metem nas nossas raízes da educação, por assim dizer, os nossos principais fundamentos. E como todos nós sabemos, temos que começar cada vez mais a preservar o nosso ambiente, a nossa natureza, porque senão... Estamos a pôr em perigo as condições do planeta e claro, também as nossas próprias condições. E se já desde pequenos começarmos a cuidar, mesmo que seja em pequena escala, cada pequena escala vai formar uma grande escala. Por isso acho que é muito importante este pequenino começar a incutir esta educação. Com a educação ambiental. Aliás, esta educadora dizia que estas crianças, quando vão para casa, já dizem aos pais e aos avós que têm que ter cuidado com o ambiente e, nomeadamente, têm que ter cuidado, por exemplo, se têm um quintal ou se têm uma quinta, que devem deixar espaço para os polinizadores de algumas ervas e daninhas e até algumas ervinhas e flores silvestres, para os polinizadores poderem fazer o seu trabalho, porque depois beneficiamos todos. Não sei se os senhores ouvintes sabem, mas os polinizadores têm uma tarefa extraordinária na multiplicação da polinização e, portanto, do aparecimento de mais frutos, por exemplo, nas nossas árvores. E, portanto, ter estes animais por perto é excelente para a biodiversidade, mas é excelente também para nós, seres humanos. Uhum. E sabemos que alguns destes insetos poderão estar em risco. Sim. De pequenino se torce pepino, não é, Francisca? É, sim. Também nas questões do ambiente. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema e com o Eduardo Adro. Hoje surgiu um drama do realizador Vinterberg, nomeado para 2 Oscars mais uma rodada e que venceu o Oscar de melhor filme internacional. Mais uma vez, a história passa-se no seio da classe média dinamarquesa e tem professores como protagonistas. Contudo, os paralelismos com The Hunt ficam por aí. Inspirado por uma conversa que assistiu entre a sua filha e uma argumentista americana, o realizador apercebeu-se do nome do enorme consumo de bebidas alcoólicas na sociedade dinamarquesa, e em particular na camada dos jovens adolescentes. A partir daí, construiu uma história centrada num professor que está a atravessar uma espécie de crise de meia-idade. Perdeu o ânimo para dar aulas e é gozado pelos alunos. Baralha-se naquilo que diz, tem uma relação distante com os filhos e a mulher. Parece dormente, sonâmbulo, como se estivesse a passar pela vida de forma passiva. Um dia, num jantar com velhos amigos professores, aceita beber uns copos a mais para desanuviar. Rapidamente, um deles fala da teoria de um psicólogo norueguês sobre o déficit de álcool que os seres humanos têm no sangue. Supostamente, um índice de 0,5 era o ideal para estarmos desinibidos e no nosso pico de produtividade e animação. Assim, os quatro amigos decidem começar a experiência. Ironicamente, a regra é que só podem beber no horário laboral. Têm de ir medindo o nível de álcool no sangue para saberem se estão com o grau certo ou se precisam de beber mais um copo, de tomar mais uma rodada. Esta premissa meio surreal faz com que os quatro professores mudem os seus comportamentos nas salas de aula e na relação com as suas famílias em casa. Inevitavelmente, também vai levar a que o filme explore os problemas trágicos que o alcoolismo pode causar. Este filme está presente num cartaz perto de si. Muito bem, pode ser uma sugestão para o próximo fim de semana. 100.2 Oliveira do Hospital. No passado dia 22 de maio foi a final do Festival da Eurovisão. Atuou, por Portugal, a banda Black Mamba, com o tema Love is on my side. Representou Portugal e arrecadou o seu 12º lugar. Os italianos conseguiram um total de 529 pontos, ganhando a edição deste ano. A Suíça ganhou o voto de júri, mas acabou por ficar em 3º lugar na pontuação final, atrás de França, que ficou em 2º lugar. Hoje iremos ouvir temas da Eurovisão. Left home when I was only sweet 16, chasing blind love in a bunch of broken dreams. Don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love is on my side. Love is on my side. Love is on my side. Maybe not tonight. I can feel it when it rains. I can feel it still running through my veins. Ran so fast I couldn't even grow. Forgot my body on a dirty cold floor. Yet I believe that, I believe that. Oh, love is on my side. Love is on my side. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Mafalda Correia. Prepare-se, estão a chegar as viagens pelo Douro a bordo de um comboio a vapor. A visita terá várias atividades e oportunidades para boas fotografias não vão faltar. Desde 2001 que o Douro é considerado Património da Humanidade pela Unesco. E é fácil de perceber esta distinção. É uma das mais bonitas regiões do mundo, entre socalcos vinhateiros e beleza natural. E há boas notícias. A partir de junho vai ser possível descobrir o Douro a bordo de um comboio histórico a vapor. Uma cena tirada de um postal. Esta tradicional locomotiva tem 5 carruagens clássicas e vai fazer viagens regulares pelos pontos mais bonitos da região até outubro. O ponto de partida é sempre na Régua, onde os visitantes serão recebidos por músicas populares da zona. O destino da viagem é Utua. Pelo meio, este comboio histórico vai ainda fazer uma breve paragem de 10 minutos na Vila de Pinhão, onde será possível apreciar os famosos azulejos da estação. Chegando a Tua, poderá fazer uma visita ao Centro Interpretativo do Vale do Tua com um desconto de 50% nos bilhetes. Aos sábados, as visitas acontecem entre 5 de junho a 30 de outubro. Já aos domingos, as viagens realizam-se entre 1 de agosto e 10 de outubro. A partida está sempre marcada para as 15h28. Se chegar mais cedo, poderá descansar e aproveitar para beber um copo de vinho da região. Caso não seja apreciador de álcool, o itinerário oferece também águas e rebuçados típicos da zona. O regresso de Tua está marcado para as 17h06. Os bilhetes têm um custo de 45€. Para os miúdos dos 4 aos 12 anos, o valor é de 20€. Existem também vários bilhetes especiais nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional, Regional e Urbanos do Porto, que permitem que os passageiros do comboio histórico regressem mais facilmente a casa a partir da Estação da Régua. Boa viagem pelo Douro e pela sua história. Parece-te uma boa sugestão, Mafalda, esta de conhecer o Douro e, sobretudo, conhecer o Douro num comboio histórico a vapor? Sim, parece, porque acho que é uma coisa assim bastante diferente e como o Douro é uma região bastante bonita, acho que é uma oportunidade diferente. De facto, o bilhete é um bocadinho caro, 45€, obviamente, por pessoa, uma família um bocadinho alargada ficará um bocadinho dispendioso, mas de facto eu nunca fiz a viagem no comboio a vapor, mas tenho muita vontade, porque eu acho que é muito bonito, especialmente a partir de junho até outubro, quando é a melhor altura, porque vamos apanhar as vinhas ainda na exuberância do verde do verão e depois do outono. Portanto, será, de facto, se o senhor ouvinte estiver interessado em visitar o Douro, esta pode ser uma ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Espetacular. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa. Boa Nova. Ficamos agora com uma notícia com Maria Pedro. E que notícia hoje? Porque, mais uma vez, como é hábito todos os anos, os famosos rankings saíram na semana passada e, obviamente, fizeram as manchetes dos jornais e quase o início dos telejornais nos vários canais televisivos. Convém, mais uma vez, desmistificar aqui a questão dos rankings e, a propósito, a Maria vai começar por uma análise do Sr. Ministro da Educação, que me parece até muito bem, e depois por um texto muito curioso que um professor que fez o ensino básico e secundário numa escola que não é de elite, numa escola comum, pública, numa zona até desfavorecida, e que ele elogia a sua escola e acha que o que é hoje é deve-o à escola que frequentou e aos professores que teve. Então, Maria, vamos lá à questão dos rankings. Foi publicado no passado dia 19 o ranking dos exames do ensino secundário, uma lista que é dominada por estabelecimentos de ensino privados, com a melhor escola pública a surgir em 41º lugar. O Ministro da Educação disse que os rankings de seriação dos resultados das provas nacionais, dos exames, são bastante redutores. O Ministro elogia o trabalho feito pelas escolas públicas, que vai muito para além da seriação dos resultados médios dos exames nacionais. Tiago Brandão Rodrigues recorda que muitas das escolas têm a possibilidade de escolher os seus alunos. E escolhendo os seus alunos, têm a possibilidade, de certa forma, enviesar os resultados nos exames nacionais. E outras não, escolas que recebem todos os alunos, independentemente da sua condição de partida, mas sempre com o trabalho para que a condição de chegada seja melhor. A este propósito, parece-me pertinente um texto publicado por um professor, João André Costa. Diz ele: a minha escola está no lugar 498 e, no entanto, é a melhor escola do mundo. Se hoje estou onde estou, na direção de uma escola em Londres, tal devo em grande parte não só à escola pública, mas à minha escola, aos meus professores, ao tempo dedicado, à sua infinita paciência, ao amor e carinho e à fé. Às vezes é preciso muita fé, tão necessária quanto se dedica uma vida a educar e formar gerações e gerações de crianças. Estou, obviamente, e como o título indica, a falar da melhor escola do mundo, a escola secundária do Monte de Caparica. E não, ninguém diria, ou não estivesse a escola no lugar 498 no ranking depois de uma queda de quase 100 lugares desde o ano passado. E como a medida de sucesso se baseia, hoje e sempre, na hipocrisia das notas de acesso à universidade, sem ter em conta o verdadeiro trabalho levado a cabo pelos professores e pessoal auxiliar a queimar as pestanas, de manhã à noite, em prol das crianças que um dia fomos, a verdade foi a de ter entrado para a universidade, mais precisamente Biologia, e com uma média de 19 na mesma disciplina. Entre colegas e amigos, 3 entraram para Medicina, e como mais ninguém queria ir para Medicina, a taxa de sucesso foi de 100%. E se um dia entrei para o curso de eleição na Faculdade de Eleição, devo infinitamente aos meus professores, aos professores que nos acompanharam durante 6 anos, do 7º ao 12º. E não só, ou não fosse a escola um lugar de aprendizagens e vivências sociais, onde fiz amizades para a vida, onde conheci o amor, onde vivi e sonhei todos os dias e onde ainda hoje volto, apesar de já tantos anos passados e todos os cabelos brancos. Trago a escola secundária do Monte da Caparica no coração. Localizada nos arredores de Lisboa e, por sua vez, nos arredores da Almada, é uma escola pública de onde saíram professores, diretores, escritores, médicos, engenheiros e arquitetos, e tudo isto num ano só. Agora sumemos todos os anos e talvez possamos concluir ser esta, de facto, a melhor escola do mundo, assim como a tua escola e todas as escolas são as melhores do mundo, quando por saudade e carinho lá voltamos todos os anos e em jeito de peregrinação ao lugar onde um dia nascemos. Pois, este texto até é emotivo, porque de facto é o depoimento de alguém, provavelmente já com vários anos de serviço como professor e agora como diretor numa escola em Londres, que desmistifica aqui a questão dos rankings. Maria, qual é a tua opinião relativamente a esta parangona dos rankings que ano após ano a comunicação social, os comentadores fazem questão de dizer que a escola pública de ano para ano perde lugares e aparece cada vez no fundo da tabela, enquanto que as escolas públicas, os colégios de elite, de facto estão cada vez no topo e têm aquelas notas maravilhosas, o ano passado ainda mais maravilhosas, dadas as condicionantes dos exames nacionais. O que é que isto tudo te parece? Parece-me errado tirar essas conclusões de um ranking que é uma ilusão, porque ainda que de facto as escolas privadas venham acima das escolas públicas, muitas vezes os meios de comunicação social, e ainda mais grave por serem meios de comunicação social e terem o papel que têm na sociedade, mas todas as pessoas se esquecem de várias condicionantes que as escolas públicas têm e que as escolas privadas não têm e as faz, por isso, estar mais à frente neste ranking e noutros. E isto é um bocado, é uma falácia, porque dizer que as escolas públicas estão a descer de ano para ano e que estão a piorar no serviço público que prestam é muito errado, porque uma escola pública não faz uma restrição dos alunos que recebe. Uma escola pública recebe desde os alunos de estatuto social mais baixo até aos de classe mais alta e tem de criar um ensino de equilíbrio que seja aceitável para todos os estatutos e fazer com que todos os alunos partam do mesmo ponto de chegada. E isso é muito difícil. Nesse aspecto, os professores têm um trabalho muito importante, os professores, os auxiliares, o pessoal, todo o pessoal docente. E isso é um trabalho que não há na escola privada e que permite que a escola privada avance e que tenha uma posição privilegiada nestes rankings. Agora, não quer isso dizer que o ensino na escola privada é melhor do que o ensino na escola pública ou que a escola pública está a perder as suas qualidades. Consegues dizer aos senhores ouvintes que, se calhar, quem está por fora do ensino não percebe isto? E quando vê aquelas manchetes que as escolas públicas estão a descer no ranking, pelo menos, e que as escolas privadas, de facto, estão no topo, com médias muito elevadas, quem são os alunos destes colégios de elite? Lá está, são alta sociedade. Classe média alta, sim, e classe média alta. Exatamente. Portanto, é gente privilegiada. Sim, exatamente. Com altas expectativas. Com altas expectativas e com um apoio em casa que os outros não têm e que desde cedo foram habituadas a trabalhar para um objetivo e para altos objetivos, na maioria das vezes. Além disso, nos colégios privados, os alunos também são muito trabalhados para a questão do exame, precisamente tendo em conta este ranking. Porque depois, quer queiramos, quer não, estes colégios, sobretudo nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, e estes colégios são dessas cidades, há uma certa rivalidade entre eles. Eles querem captar alunos. Estes colégios têm propinas elevadíssimas. Pagam-se propinas mais elevadas nestes colégios do que em algumas universidades privadas. Portanto, estamos a falar de gente com muito poder económico, que pode ter os filhos nestes colégios. De facto, quem ali anda é uma elite. E, portanto, se é uma elite, trabalha-se com uma elite de forma diferente. Eu, se tiver uma turma de elite, que nunca tive, felizmente, devo dizer, sempre trabalhei na escola pública há mais de 30 anos e, portanto, sempre trabalhei, obviamente, muitas vezes tive a sorte de ter turmas melhores, com grandes expectativas, outras vezes tive a pouca sorte de ter turmas com um desempenho menor. Mas eu, enquanto professora, eu tenho que trabalhar com eles todos e, sobretudo, tenho que ter a... Eu, que sou defensora da escola pública, porque eu quero acreditar numa sociedade que deve dar oportunidades a todos e não só aos que têm dinheiro, aos que têm poder económico, porque os colégios são para uma elite, como é óbvio, e portanto a escola pública é para todos, e eu quero acreditar que muitos dos alunos que passam aqui pela nossa escola secundária e por todas as outras escolas públicas, muitas vezes a escola faz de elevador social, não sei se já pensaram nisso. Eu já tive alunos oriundos de uma classe média baixa, ou até de uma classe baixa, filhos de operários, filhos de agricultores, e que hoje são médicos, advogados, professores. Foi gente que subiu na escala social, gente que hoje são pessoas de cultura, são pessoas com instrução, são pessoas que sabem discutir ideias, são pessoas que subiram muito tendo em conta o nível social que tiveram. E quem lhes possibilitou isso foi a escola, e foi a escola pública, que em Portugal tem apenas o tempo que tem a nossa democracia. Portanto, nós, e custa-me sempre todos os anos, acho que é uma grande injustiça esta história do rankings vir e depois não é trabalhada como deve ser. Obviamente isto deve responder a alguns interesses. Há aqui interesses por trás, interesses económicos. Nós sabemos que o vil metal atrai muita gente, não é? Ganha-se muito dinheiro nestes colégios, obviamente. Isto é um bom negócio. E, portanto, gosta de se alimentar. Esta questão dos rankings, reparámos que os primeiros que estão na lista do ranking vieram à comunicação social dizer que trabalham muito bem, que trabalham de forma muito continuada, que querem formar bons cidadãos, etc. Eu às vezes até ponho aqui algumas reticências, porque será que o que é importante na vida é ter boa nota no exame nacional? Eu até percebo quem quer entrar em cursos como medicina, obviamente precisa de tirar uma boa classificação em matemática A no exame e em biologia, percebo isso, mas há outros cursos e até bons cursos, por exemplo, estou a pensar em cursos de engenharia, que não exigem médias tão altas e que não é por isso que eles não vão ser bons profissionais e pessoas felizes, que é sobretudo o que eu acho que importa. Mas eu acho que a escola deve ser feita sobretudo para formar cidadãos. O que é importante na escola é aprendermos. É até termos algum prazer em aprender, que eu gosto sobretudo dos alunos, que têm prazer em aprender e em descobrir coisas novas todos os dias e em discutir ideias, não em estarem fixados, como eu penso que é como se trabalha nos colégios. Trabalha-se sobretudo para se ter uma grande nota no exame nacional, porque se fica bem na fotografia, porque se fica bem na comunicação social, no ranking, porque se dá nome à escola, porque se vai angariar assim mais alunos, porque o colégio se calhar até pode aumentar a propina, porque depois vai haver mais pais que queiram ir lá pôr os meninos, para os meninos terem classificações superiores. Ou seja, há aqui toda uma aura dos privados, que é profundamente errada, porque como este senhor professor diz aqui no texto da Maria, é que, de facto, ele provavelmente até não era filho de gente rica, hoje é diretor numa escola em Londres e sente que o deve à escola pública, porque se não fosse a escola pública, se calhar não tinha chegado lá. Vamos desmistificar isso. Eu costumo dizer que tenho muito mais apreço pelo aluno que acaba aqui o secundário em Oliveira do Hospital, com uma média de 15 no secundário, mas que trabalhou sozinho, que trabalhou por si, que adquiriu um método de trabalho, que é responsável, que é assíduo, que tem noção de que a aprendizagem que está aqui a fazer vai ser importante no ensino superior e na vida, tem muito mais valor para mim esse 15 do que um 19 num colégio privado, em que grande parte do trabalho não partiu dele. Aliás, as vossas colegas mais velhas que passaram por aqui, porque este tema é recorrente aqui no Clube de Rádio, recordo-me da Bárbara e das colegas mais velhas dizerem aqui que falavam com colegas, aliás, vieram cá já algumas, estou-me a lembrar da Inês Pereira, licenciada já em Direito, que passou por aqui e que disse que notou isso nos colegas que vieram do privado. Notas muito altas, de facto, mas quando chegaram ao público, neste caso à Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, no caso dela, ficaram perdidos porque tinham que trabalhar sozinhos e eles não estavam habituados a trabalhar sozinhos. E ela estava, porque ela foi uma aluna que, de facto, foi minha aluna e foi uma excelente aluna, adquiriu método de trabalho no ensino secundário. Portanto, estes alunos têm muito mais valor, porque habituaram-se a trabalhar sozinhos, têm mérito, não são filhos de privilegiados e muitos deles vão chegar onde querem. Não é verdade, Maria? Sim, senhor. O ensino público dá oportunidade a toda a gente, não é como o ensino privado, não é? Permite que as pessoas que saiam do nada apareçam muito na vida. E acho que ainda tem outra vantagem, não sei, isso pode acontecer também no privado, e acredito que sim, mas acho que no público, como a professora estava a dizer, como os alunos têm de ser muito mais independentes e têm de criar o seu próprio método de trabalho, isso também faz com que criem uma relação diferente com as pessoas, uma relação mais próxima, como este autor do texto diz, que quando nós sabemos que uma escola foi boa para nós, que teve uma grande importância na nossa vida, quando nós voltamos lá, em jeito de peregrinação, com uma saudade, com uma nostalgia. Eu acho que se calhar muitos dos que andam no ensino privado nunca vão ter essa sensação, com as raras exceções, obviamente, porque não devem conseguir criar essa relação tão próxima e tão afável com os professores. Tu tens uma boa imagem da escola pública. E tu sempre andaste no público, verdade? Se calhar no infantário não, andaste no privado. Sim. Mas pronto, desde que entraste na escola dita oficial, a partir do primeiro ano do primeiro ciclo, andaste na escola pública. Tens uma boa imagem da escola pública em geral e da nossa em particular? Em geral tenho, e da nossa em particular também. Acho que muita gente critica e só vê as coisas más, agora falando na escola, na nossa escola mesmo, mas tem muitas vantagens e acho que com o ensino público, para já é uma coisa ainda recente em Portugal, e por isso tem de ser valorizada e não denegrida como os meios de comunicação fazem. Tem vindo a ascender cada vez mais e também é importante realçar que em Portugal o ensino público é muito exigente e está bastante avançado relativamente a outros países. Portanto, eu acho que Portugal, relativamente ao ensino público, está bastante bem na imagem, na fotografia. E da nossa escola, tem-se uma boa imagem? Sim, também, tendo em conta que é uma escola do interior, até se calhar poderia ter, tem mais condicionantes, não é? Mas mesmo assim, acho que sempre teve as pessoas certas à frente da escola, que fazem de tudo para conseguir elevar a qualidade da nossa escola ao máximo, e isso vê-se porque muitas vezes estamos bem posicionados em rankings, também temos boas infraestruturas, temos excelentes professores com um currículo inigualável. Portanto, acho que de facto a nossa escola é uma excelente escola. Muito bem, Matilde, tu que também és aluna 11º ano, qual é a tua opinião? Então, a minha opinião não diverge muito da opinião da Maria. Acho que o nosso método de ensino como escola pública é um método muito bom, também comparado com que não há divergências, não há distinções entre pessoas, onde todos vindos de onde vêm são todos ensinados da mesma forma, com o mesmo respeito, e também noticiando que as notas do ranking são puramente baseadas num teste, que é o exame, onde nas escolas privadas é muito mais preparado e muito mais batalhado para que as notas sejam muito mais altas. Mas como tu dizes, e bem, o exame é apenas um teste que pode não espelhar aquilo que o aluno é realmente, porque o que importa, se calhar, num aluno de secundário é o trabalho que ele fez durante 3 anos. Se foi um trabalho continuado, se evoluiu, se empenhou, se foi responsável. E a classificação de frequência é que espelha isso, porque nota do exame pode, o exame pode correr bem ou pode correr mal. Eu já vi alunos muito bons, muito empenhados, e no dia do exame não estarem bem, ou porque estavam extremamente nervosos, ou porque estavam doentes, e o exame correu mal, e baixaram a classificação, o que é injusto, mas pode acontecer. Sabemos que no exame tudo pode acontecer, porque vocês andam por aqui e fazem muitos testes, sabem que uns correm bem, outros correm mal. Faz parte da vida do estudante, e não deve ser nenhum drama. Só que aqui torna-se um drama porque o exame pode ser determinante para a entrada no ensino superior, e é por isso que se faz cavalo de batalha do exame, que de facto nós não lhe devemos dar tanto valor assim, não é? Porque ele, assim, eu costumo dizer aos alunos, quando eles são bons, quando eles se empenham ao longo de 3 anos, normalmente corre bem, porque o normal é que corre bem, não é? Exato. A nossa Mafalda, que é apenas uma aluna de 9º ano, que este ano não vai ter as experiências dos exames, porque não há exames este ano, dada a situação da pandemia, a situação atípica. Qual é a tua opinião, Mafalda? Então, eu acho que estes rankings não são justos, porque não se pode comparar uma escola que aceita todo o tipo de alunos com uma que escolhe os alunos que quer. E eu acho que o ranking, de facto, não vê o potencial verdadeiro dos alunos, porque será que todos os alunos de colégios é que são bons? Se calhar não, porque têm outro tipo de preparação, são desde cedo preparados para o foco e para o objetivo de atingirem uma boa nota no exame. E as escolas públicas se calhar não têm esse tipo de apoio, porque não há duas pessoas iguais, e numa escola que tem todo o tipo de alunos, os professores têm que ter atenções também diferentes para as necessidades diferentes de cada aluno, e por isso eu acho que estes rankings não querem dizer que a escola pública não seja boa. Eu ando numa escola pública, tenho muito orgulho em andar numa escola pública, porque acho que somos preparados para o mundo de uma forma se calhar mais realista e não tão num cenário tão idílico, digamos assim, e por isso acho que deveria haver outras formas de fazer isto de uma forma mais justa e que realmente se comparasse coisas que podem ser comparadas. Muito bem, e provavelmente até não se fazer disto um aproveitamento que se faz todos os anos, que serve obviamente a alguns interesses, provavelmente a alguns interesses económicos, quase de certeza absoluta. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Et c'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le fil de temps à ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines, le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi, et ce que la douleur a fait de moi, tout l'univers, nos deux cœurs sous la terre. cet amour qui nous tord. Je vois derrière nous des morceaux de toi. Ficamos agora com a sugestão de leitura com a Matilde. João Tordo faz parte da nova geração de escritores portugueses. Venceu o Prémio Literário José Saramago em 2009 com As Três Vidas. Foi finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores em 2011 e 2015, do Prémio Literário Fernando Pessoa há vários anos e do Prémio Literário Europeu em 2012. Os seus livros estão publicados em vários países. Publicou 12 romances, entre os quais Ensina-me a Voar sobre os Telhados em 2018, que hoje sugiro. Japão, 1917. Para desonrar o nome da família, o jovem Katsuro é exilado pelo seu próprio pai, um poderoso governador, num ilhéu inóspito. Abandonado, o rapaz irá deparar-se pela primeira vez com o terrível segredo da família enquanto luta para sobreviver à fome, à sede e à culpa. Lisboa, 100 anos depois, no Liceu Camões, um dos mais antigos da cidade. Um professor de geografia suicida-se na sala de aula. O nosso narrador, funcionário do liceu e alcoólico em recuperação, decide inaugurar uma reunião semanal para ajudar os colegas a superar o choque. Numa noite de inverno, um misterioso desconhecido aparece no encontro. É o japonês e chama-se Tsukuda. O seu estranho comportamento desperta no narrador um fascínio do antigo. Ambos são perseguidos pelo passado, ambos desejam o impossível. Algures entre o sonho e a mais pura realidade, ensina-me a voar com... Sobre os Telhados é um lugar onde um pai e um filho aprendem a amar-se. É um espaço onde se procura aceitar dores antigas e abraçar a fragilidade humana. Um romance que é uma elegia à beleza imperfeita da vida. Aqui fica uma ótima sugestão para o fim de semana, para as férias. É fundamental ler. Ler, como diz aqui a Maria, é saber mais, é ter mais vocabulário, é saber escrever melhor e falar melhor. Não nos cansamos de fazer esta sugestão fundamental para todos, em especial para os nossos jovens alunos. FM Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O 12º G, curso profissional de cozinha, pastelaria e restaurante bar, visitaram o Museu do Pão em Ceia, com o objetivo de contactar com a dinâmica organizacional e com os produtos endógenos. Foi ainda possível estabelecer ligações com o património artístico e cultural através da história do pão, mas também com alguns objetos de Fernando Pessoa. Foram lidas expressamente e dramatizadas algumas composições mais emblemáticas. Concurso Nacional de Leitura. A fase nacional deste concurso decorre entre os dias 19 de maio e 5 de junho. A nossa aluna Elvira Silva, da Escola Básica da Cordinha, realizou mais uma prova escrita de pré-seleção online. A prova final de palco acontecerá no dia 5 de junho. Deixamos aqui votos que a Elvira, que até agora teve tanto sucesso, porque obviamente deve ser uma jovem aluna muito competente, e desejamos-lhe uma boa prova final e muito sucesso. Cantinho das Ervas Aromáticas, na Escola Básica Ponte das Três Entradas. Os alunos da Escola Básica da Ponte construíram um cantinho para plantação de ervas aromáticas e são responsáveis também pela sua manutenção. Como estreia de Alexandre Silva, do CISE, os alunos do 5º ano da Escola Básica da Ponte das Três Entradas foram conduzidos numa viagem ao mundo das plantas. A professora Cristina Borges, subdiretora do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, fez um balanço da feira virtual que se realizou na semana passada em formato online, em que estiveram representados 60 cursos e 15 instituições do ensino superior. Contou-nos ainda com a participação de ex-alunos que, através do seu testemunho, pretenderam esclarecer algumas dúvidas. O objetivo foi auxiliar os discentes nas suas escolhas. O formato utilizado poderá ser considerado de sucesso. No entanto, a afluência podia ser mais significativa. Ainda assim, os alunos participantes mostraram-se bastante satisfeitos. Decorre de 27 a 29 de maio a 8ª Mostra Virtual da Universidade do Porto. Informação, experimentação e descoberta. A Mostra da Universidade do Porto é uma iniciativa dirigida aos alunos do ensino básico e secundário, pais e professores e também a todos aqueles que queiram saber mais sobre a oferta formativa. Até junho decorre no nosso agrupamento o Festival de Cinema Monstrinha 2021, com programas pensados para o pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino secundário. Esta é uma vacina de arte, cultura, emoção e pensamento, fundamental para a nossa imunidade de hoje e de sempre. Terminamos por hoje o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Ici, moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Cem ponto dois Oliveira do Hospital.